A Polícia Federal apreendeu 125,5 quilos de maconha e dois veículos no bairro Vila Senova. Quatro pessoas foram presas. Isso aconteceu na madrugada de 22 de janeiro de 2014. Foram apreendidos vários volumes de mercadorias provenientes do Paraguai e uma espingarda calibre 12 com cinco munições no município de Itaipulândia. A primeira apreensão ocorreu na tarde de ontem, quando policiais federais receberam a informação de que em uma residência estaria sendo feito um verdadeiro depósito de drogas que seriam deslocadas para o interior do estado posteriormente. Várias equipes foram para o atendimento desta ocorrência e averiguar a situação. Por volta de 16 horas, os policiais realizaram a abordagem e encontraram vários tabletes de maconha na garagem da casa, motivo pelo qual foi dada a voz de prisão em flagrante a todos que estavam no local. Uma mulher e três homens acabaram detidos. A mulher tem 49 anos e os homens 24, 23 e 21 anos. Os veículos Fiat Palio e Sandero Renault também foram apreendidos, uma vez que no momento da abordagem a droga estava sendo pesada e seria colocada em um dos automóveis. Os presos, a droga e os veículos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. E durante patrulhamento no município de Itaipulândia, policiais federais localizaram uma espingarda calibre 12, volumes e mercadorias contrabandeadas do Paraguai no interior de um depósito abandonado em uma estrada vicinal por volta de 1h30 da manhã. As mercadorias apreendidas foram encaminhadas para a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu e a arma para a Delegacia da Polícia Federal na mesma cidade. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.